Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, que é um prazer e uma honra sempre ouvir e compartilhar boa música. No programa de hoje teremos os nossos quadros tradicionais, nossas colunas Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas, divulgando aí, sugerindo aí mais um livro, mais uma leitura para você. Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, também com mais uma dica de nutrição. E o nosso Dois Tempos, focalizando dois momentos diferentes de um mesmo artista. Para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o especial do mês, da sua listinha do repertório para o especial do mês, é o batepapomusical1@gmail.com. E na abertura do nosso bate-papo musical de hoje, vamos ouvir Altemar Dutra, Oferenda, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. Amor, guarda bem este amor que é teu. Cuida bem de mim, que me entrego. Amor, aqui estou e a ti me dou, pois é teu o que eu sou. Cuidado, meu bem, este é o meu coração. Sente, ele morre de emoção. Amor, guarda bem amor, assim sempre teu até o fim. Ele morre de emoção. Amor, guarda bem este amor assim, sempre teu até o fim.

Vivo procurando alguém pra não viver triste assim. Quero arranjar um chamego que goste também de mim. Da tristeza ouvimos na voz de Dominguinhos, do Dominguinhos e Anastácia, que era um chamigo. Dominguinhos que teve problemas seríssimos de saúde e parece que ainda está internado e não sei hoje o estado de saúde dele, mas segundo ouvi um tempo atrás era irreversível, né? Lamentável, grande compositor, grande sanfoneiro e grande cantor. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Estamos de volta com mais um Cantinho das Letras. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o meu destaque vai para o livro Chega de Saudade, uma biografia maravilhosa sobre a bossa nova, escrita por Rui Castro. Rui Castro nasceu no dia 27 de fevereiro de 1948, em Caratinga, Minas Gerais. Escreveu biografias como O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues, Estrela Solitária, sobre Garrincha, e Carmen, sobre Carmen Miranda. É autor também de livros de reconstituição histórica, como Chega de Saudade, sobre a Bossa Nova, e Ela é Carioca, sobre o bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. No livro Chega de Saudade, Rui Castro fez um registro simbólico do único movimento musical brasileiro que se tornou universal, a Bossa Nova. Tudo começou em Juazeiro, no final da década de 40. Um jovem admirador do violão, avesso às imposições do pai, sob a sombra de um tamarineiro, tocava suas primeiras notas. Esse jovem era ninguém menos que João Gilberto, que mudaria para sempre a história da música brasileira, depois de muito tempo à procura da batida perfeita entre decepções nas estações de rádio do Rio de Janeiro e estadias nada cordiais nas casas de parentes e colegas. O livro retrata um João Gilberto avesso ao cenário musical da época, bem como toda sua idiosincrasia. Com seu carisma, porém, convencia qualquer um a lhe dar abrigo, mas essas pessoas não podiam contar com o bom senso do músico, que não colaborava com as despesas, saía sem rumo e atrapalhava o cotidiano dos companheiros de quarto com suas chegadas repentinas pela madrugada. Sua recompensa era encantar a todos com seu violão, com interpretações de Lúcio Alves e mais tarde com algumas composições dele próprio, como o Bimbom e o Pato. Embora revolucionário em sua proposta musical, ele jamais abriu mão de suas influências iniciais. Orlando Silva, seu cantor predileto, cujo modo de cantar começou por imitar nitidamente nas suas desconhecidas primeiras gravações, e Dorival Caymmi, compositor baiano, de quem regravou várias canções. Como todas as invenções, a bossa nova não nasceu de uma única pessoa. Não dá para definir quem seria realmente o suposto dono dela. Antes de João Gilberto atingir a batida marcante da bossa, o fã-clube de Dick Farney e Frank Sinatra, na zona norte do Rio de Janeiro, foi fundamental para os posteriores encontros que aconteceriam no apartamento de Nara Leão. Os membros do clube criavam um clima descontraído, tirando acordes descompromissados dos artistas que reverenciavam. Por mais que detalhasse as nuances do movimento, seria impossível para Rui Castro escrever uma biografia tão reveladora de cada um dos que formam esse grupo. João Gilberto, Tom Jobim, Milton Mendonça, Vinícius de Moraes, Silvinho Teles, Maísa, Os Cariocas, João Donato, Elis Regina, Sérgio Mendes, Johnny Alf, Roberto Menescal, Ronaldo Bosco, Linara Leão, enfim, todos tiveram grande contribuição para a bossa. Um dos momentos que marcou e consolidou a bossa nova foi a gravação do disco Chega de Saudade. João Gilberto, com seu perfeccionismo, foi tão maçante que, se não fosse a paciência de Tom Jobim, o disco certamente cairia em desistência. Os dois nunca foram muito amigos, apenas as relações comerciais e obra do acaso os uniram, o que não impediu que um reconhecesse o outro como imprescindível para o sucesso do movimento, porque eles realmente foram. Carlinhos Lyra e Roberto Menescal fundaram uma escola de violão que atraía mulheres, em sua maioria, entre elas a jovem Nara Leão. Daí, para os encontros no apartamento de Nara, foi fácil. Com o consentimento dos pais da musa da bossa nova, vários artistas participavam dessas reuniões. Entre eles, Ronaldo Boscoli, Dori Caymmi, Chico Feitosa e muitos outros. Com o tempo, esse grupo se desfez. O rompimento de Carlinhos Lyra com Menescal, na década de 60, causado pela oportunidade de Lyra sair da gravadora Odeon e ir para Philips, dividiu os músicos. Mas o que pesou realmente para a dissolução da turma foi a decepção de Nara ao ver Maísa divulgando para a imprensa que se casaria com Boscoli, seu noivo na época. Nara ficou tão irritada que acabou por se rebelar com toda aquela euforia da bossa nova. E com o tempo foi se aproximando dos sambistas de morro Zequete, Cartola e Nelson Cavaquinho. Chega de Saudade é uma narrativa que se lê como um romance. É uma leitura repleta de paixões e traições, amores e desamores, lances cômicos e trágicos, todos sem dúvida surpreendentes e, claro, contados com muita bossa. Vale a pena ler se você se interessa pela bossa nova e quer saber tudo sobre esse movimento, sobre os bastidores. Esse livro é mais que recomendado. Eu fiz uma viagem nessa literatura, inclusive relembrando músicas, né, conhecendo também músicas dessa época. Legal, fantástico. O Cantinho das Letras fica por aqui. E se você precisa entrar em contato conosco, escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos, tchau! Esta foi a Ana Paula Ruas e mais uma dica de um bom livro e quadro que você fica ansioso também aguardando. Você lê o livro que ela indica e fica esperando ansiosamente a próxima indicação. Se você quer informações sobre o livro, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Numa versão do Paulo Massadas e Michael Sullivan, vamos ouvir com Fagner, Deslizes. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Não sei por quê. Insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais? Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio

dentro da noite voraz, de trás do avesso do véu, atravessa este verso a vontade nua tua, tua, tua e só tua. Dentro da noite feroz, no breu das noites brancas de hotel, no clarão, no vasto, no vago, no vão, no não, na multidão. Tua, tua, tua e só tua. Dentro da noite fugaz, estrelas a se consumir, arde o gás que faz esta canção. Será que você vai me ouvir? Tua, tua, tua e só tua. Na areia, na neve marinha, no dentro do dia, tua. Na areia, na neve marinha, no motor do dia, tua. Focalizamos hoje no nosso Dois Tempos a cantora e intérprete Maria Bethânia, que cantou pra gente do álbum de 1969 Preconceito, de Fernando Lobo e Antônio Maria, e Tua, de Adriana Calcanhoto, do álbum de 2009. Eu sempre falo que é legal esse quadro, que a gente pode comparar, né, observar as diferentes fases do artista, e aí a gente vê a voz, a gente vê o estilo, né? É muito interessante fazer esse paralelo através desse quadro, focalizando Dois Tempos. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, se você quer ouvir algum artista aqui em Dois Tempos, também pode fazer uso do bate-papo musical 1@gmail.com. De Juca Filho, Cláudio Nucci e Zé Renato, vamos ouvir com Cláudio Nucci e Zé Renato, Pelo Sim, Pelo Não. Santo e pra quem merecer, vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender. Pelo sim, pelo não, uma reza pra Deus, uma vela pro cão, é um mais escondido na manga e uma dama na mão. A segunda que eu tomo é comigo, um jogo pra ser perdedor. Reparar a toada da vida é que faz o cantor. Quando eu quero é assim, não tem mão nem um, nem 200 mil bois. Dou um nó na linha do destino e desato depois. Coração de ouro, solidão ingrata. queima pior que fogo, corta melhor que faca, é coração de ouro, essa paixão me mata, a primeira lambada que eu tomo é pro santo e pra quem merecer. Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender. Pelo sim, pelo não, uma reza pra Deus, uma vela pro cão. É um mais escondido na mão e uma dama na mão. É coração de ouro, é solidão ingrata, essa paixão maltrata. Qualquer razão, queima pior que fogo, corta melhor que faca, é coração de ouro, essa paixão me mata. Papara, papara, papapá, papara. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De Juca Filho, Cláudio Nutes e Renato, ouvimos com Cláudio Nutes e Renato, pelo sim, pelo não. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Desde 1987, comemoramos mundialmente, no dia 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. E por isso, no nosso papo nutritivo de hoje, vamos falar dessa relação do tabaco com aumento ou perda de peso. Cigarro em cigarro, olhando a fumaça. Por causa do tabagismo, milhões de pessoas morrem anualmente, pois é um fator de risco para inúmeras doenças, como doenças cardiovasculares, trombose, doenças respiratórias, entre outras alterações na nossa saúde. Na fumaça do cigarro, encontramos mais de 4 mil substâncias químicas tóxicas, e uma das mais conhecidas é a nicotina, por ser grande responsável pelo poder viciante do cigarro e atuar diretamente no sistema nervoso central. Também na fumaça encontramos o alcatrão, substância química altamente cancerígena, pois atuam no material genético das células, fazendo com que elas cresçam de forma desordenada. Os fumantes relatam perder peso quando começam a fumar e ganhar peso quando largam o vício. A perda de peso inicial acontece porque a nicotina vai agir no sistema nervoso da pessoa, inibindo assim a sensação de fome. Outra possível causa é de que a nicotina potencializa o hormônio chamado leptina, o hormônio responsável pela saciedade, então ele vai sentir menos fome. Nos fumantes também encontramos os níveis dos neurotransmissores dopamina e serotonina mais elevados. Como eles são responsáveis pela sensação de bem-estar e de prazer, vamos sentir menos fome. Os fumantes podem apresentar resistência à insulina, o que vai resultar no aumento da glicemia. Já o ganho de peso pode ter muita relação psicológica, pois os ex-fumantes ficam mais estressados, ansiosos e muitas vezes descontam na comida, principalmente com alimentos gordurosos e cheios de açúcar. A nicotina também aumenta a termogênese, que é o nosso gasto energético. Por isso, quando se para de fumar, pode ser que o metabolismo dê uma desacelerada, fazendo assim com que a gente ganhe um pouquinho de peso. Então, eu deixo aqui algumas dicas para você que já pensa em parar de fumar ou já parou. Você deve fracionar bem a alimentação durante o dia, ou seja, comer menos e mais vezes ao dia, Assim você mantém o seu metabolismo ativo e não vai sentir muita fome. Beber no mínimo 2 litros de água para desintoxicar o corpo e também é uma boa dica para enganar a vontade de fumar. Podemos apostar nas frutas, sucos, barrinhas de cereais, gelatina, consumindo assim alimentos menos calóricos e com melhor qualidade nutricional. Chicletes e balas sem açúcar também são recomendadas naqueles casos em que vier uma vontade muito grande de fumar. Deve-se também evitar os alimentos que potencializam a vontade de fumar. E deve-se procurar alternativas para o controle da ansiedade. Um bom livro, um papo com os amigos e a prática de atividade física. É proibido fumar. É proibido fumar. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, trazendo uma pequena amostra dos inúmeros motivos para que possamos nos conscientizar e escolher um mundo sem tabaco. E depois eu volto com mais um papo nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a nossa nutricionista Denise Braga com mais uma dica de nutrição com papo nutritivo. A Denise está sempre aqui trazendo essas informações de nutrição importantes para todos nós, né? Os nossos péssimos hábitos alimentares. A Denise tenta dar um toque para a gente aqui e mais aqui comigo, o negócio é meio esquisito. Eu estou sempre em forma, de barril, mas em forma. Na sequência, vamos ouvir do Francis Raime e do Chico Buarque, com Francis e a Olivia Raime, Desembolada. Sou uma grande menina, sou uma mulher e tanto, eu não vou cair em pranto por coisa tão pequenina. Disfarça no dedilhado, esse verso tá maroto. Olha só a cara do roto, falando dos farrapados. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Pra quem quer tirar um pouco, você começou errado. É estrangeiro engasgado com a pamonha do caboclo. É o destro atrapalhado com a viola do canhoto. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Pode ser que no outro porto você seja cortejado, mas aqui no meu reinado você é um peixe morto. Vai arrebanhar seu gado, se organize, meu garoto. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Você tá falando torto porque anda despeitada. Tá com uma inveja danada de me ver nesse conforto. Passe bem, muito obrigado, que eu já tenho outro broto. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Você tá ficando louco, presunçoso ou perturbado. Eu lhe conto o meu ditado, se quiser fique com troco. Pras ladeiras do meu fado, eu escolho o meu piloto. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Você fala, mas seu rosto tá ditando outro ditado. Vê se chega por outro lado, se não quer ter um desgosto. Se você não tomar cuidado, vai ter um filho de boto. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Já amei que nem um louco, também sofri um bocado. Quem esteve apaixonado já provou de tudo um pouco. Já mandei o meu recado, quem quiser que mande outro. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Olha só a cara do roto falando esfarrapado. Do Chico Buarque e do Francis Raime, ouvimos com o Francis e a Olivia Raime, Desembolada. Se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio da lista para o repertório do especial do mês, sim, todo fim de mês, o último programa, todo mês, o último programa é feito por você. Você monta o repertório e a gente compartilha com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. O e-mail, então, é o batepapomusical1@gmail.com. Nesse mesmo e-mail, né, você pode também fazer qualquer pergunta

samba bom é aquele que o povo canta, que fome basta, que o povo na vida já tem, pra que ele fazer cantar isso também? Mas é que é tempo de ser diferente, e essa gente não quer mais saber de amor. Falar de terra na areia do arpoador, quem pelo pobre na vida não faz um favor. Falar de morro morando de frente pro mar não vai fazer ninguém melhorar. É tempo de ser diferente, e essa gente não quer mais saber de amor. Falar de terra na areia do arpoador, quem pelo pobre na vida não faz um favor. Falar de morro morando de frente pro mar não vai fazer ninguém melhorar. Ouvimos nessa fantástica interpretação da Leni Andrade. A Leni Andrade, que é sempre falo isso, ela não deixa dever nada aquelas grandes cantoras norte-americanas, as jazzistas norte-americanas. Canta muito, tem uma bossa maravilhosa, uma interpretação fantástica de a Leni Andrade. Ela cantou do Marcos e do Paulo Sérgio Vale, Resposta. Chegando agora na reta final desse nosso encontro desta semana, e eu tenho certeza que muitos momentos bons foram lembrados, muitas recordações boas trouxemos, né, para cada um de nós. Vamos então fechar esse encontro ouvindo Emílio Santiago, Quase Sempre, composição do Cacaso e do Edu Lobo. Essa música também recebeu uma interpretação muito bonita do Edu Lobo. De muita coisa que sinto, eu não me entendo a metade. Acalmaria me invade se entro na minha dor. No fundo da claridade, o dia gera pavor. Me lembro do meu amor, noites de tempestade. Me lembro de minha mãe, fechando porta e janela, passando trinco e tramela, olhos parados de horror, quem me chamava lá fora, quem demorava na espera, quem apagava as estrelas. Quase sempre embora. Quem me chamava lá fora, quem demorava na espera, quem apagava as estrelas. E quase sempre embora. Quem me chamava lá fora, quem demorava na espera, quem apagava as estrelas. Quase sempre ia embora. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora. Quero agradecer todo o carinho, as correspondências, os elogios recebidos, as críticas também, as sugestões recebidas pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com e com certeza, né, são demonstração de carinho de cada um de vocês. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora e ainda a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com as suas sugestões, suas críticas, seus comentários, seus pedidos musicais. Se você quiser, também pode enviar para nós seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente coloca aqui no ar você de viva voz pedindo a sua música. Na próxima semana estaremos de volta. Não sai daí, ainda tem muita coisa legal para você. Até lá, fique com Deus. Adeus, estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai, vai, vai. Aham.